aqui no Jogatina BG e vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e minha carteira não será perdoada. Aqui é o Cabeça e pelos jogos, por preço em conta, pelas boas traduções e pelas expansões, eu voto sim. Se você pegou a referência, você tá chorando como nós por dentro. Tô chorando, né, cara? Filho da puta. É, foi boa, Cabeça, foi boa. Vai ficar datado daqui a uns anos. Quando alguém ouvir, talvez, né, nem lembrem mais. Mas eu acho que faz sentido pro momento atual de caos. Caos, muito caos. E desordem. Dá virar um board game, né, de caos e desordem. É. Pior que dá mesmo, cara. Você fica brincando aí. E aí, galera, aqui é o Excel e I Have a Dream. Aí uma chorar assim olhando pro horizonte, né? É. A expectativa, né, cara? Exatamente. Bom, então, galera, estamos hoje aqui reunidos para falar a respeito dos jogos que estão previstos para ser lançados aqui no Brasil. Jogos que já tem lá no exterior, mas que oficialmente vai ser trazido, olha a palavra horrível do momento, para o mercado brasileiro por editoras aqui do Brasil. Então a gente vai falar sobre eles logo após o tile de comentários. A gente volta na sequência. E chegamos ao tile de comentários, a você tá novamente em campanha solo. Antes de ler os comentários e feedbacks a respeito do último programa, do qual falamos sobre jogos que a gente jogou recentemente, alguns recados bem rápidos. Primeiro, nossas redes sociais, você pode acompanhar através do Twitter, @jogatinabg, ou também no facebook.com/jogatinabg, onde tem a nossa fanpage, lá onde a gente divulga, além dos nossos conteúdos, algumas notícias e por aí vai. Tá bem interessante acompanhar ela também. Bem, e também, pra quem não sabe, temos um canal no YouTube, onde eu, normalmente faço overviews, faço algumas listas, top 3, faço a Wiki, que é a coluna que vai sair na semana que vem, uma nova edição. Já vou deixar o spoiler aqui, a respeito de jogos que tem controle e influência diária, que é essa mecânica maravilhosa que muitos jogos têm. Já vou deixar pra comentar tudo isso lá no próximo Wiki. Mas essa semana vai ter um overview muito interessante, talvez um unboxing, vou ver certinho se vai chegar o jogo a tempo. Então fiquem atentos lá no Jogatina BG, no youtube.com/jogatinabg, nosso canal no YouTube. E pra quem não acompanhou, nas duas últimas semanas tivemos um overview do Lobisomem por uma Noite, da Funbox, aquele party game muito interessante, e também teve um top 3 de jogos baseados em série de TV, já que todo mundo tá maluco com o primeiro episódio de Game of Thrones, certo? Então é uma boa você lá acompanhar os jogos que eu selecionei nessa lista de jogos baseados em séries de TV. Bom, então é isso, gente. Então o feedback relacionado ao último programa foi mais quanto à duração. A duração mesmo do episódio que a gente comentou lá. Tem um link aqui na descrição desse podcast, lá no Ludopedia, que você pode acessar para participar da nossa pesquisa a respeito de duração, periodicidade, de formato, o que vai ser discutido ou não, né? Então, se você quiser participar também dessa pesquisa, clique no link e faça a sua parte também. Bem, então o feedback que eu vou destacar aqui é do GF Grisa. O comentário dele foi o seguinte: olá, com relação à duração do podcast, sou um novo jogador de board game e joguei jogos que levariam quase uma hora para serem explicados. Se vocês pensarem em padronizar uma duração, acredito que não consigo fugir desse tamanho, devido à complexidade de alguns jogos e a limitação do tempo que pode prejudicar a explicação do funcionamento do mesmo. Estou gostando muito do conteúdo feito por vocês, espero que não se limitem à explicação e curiosidades de um jogo por causa do tempo. Abraços e até o próximo turno. Então, exatamente, eu até discuti, até defendi mesmo a questão da duração entre uma hora e meia, que é 60, 90 minutos. Eu acho ideal, porque a gente não vai explicar a fio dos jogos, certo? Quando for um programa voltado ao jogo, por exemplo, como foi o do Zombicide, que é o nosso programa estrelinha, né? Que tá com muitos downloads, a galera gostou bastante. Ele sim, ele foi um pouco mais longo, mas a gente explicou exatamente. Porque algumas explicações que vai requerer um pouco de visual. Então, querendo ou não, às vezes a explicação por áudio pode ficar uma coisa bem leviana. Não é leviana, mas uma coisa meio rasa demais. Porque o contato visual fica a dever, né? Então, exatamente. Quando a gente for fazer um conteúdo baseado num jogo só, claro que a gente vai ter uma questão de explicação, de entender as mecânicas, de falar sobre o desenvolvimento do jogo, o que a gente puder dele, né, no caso. Bom, então, agradeço novamente o Jeff Grisa pelo feedback, e se você quiser mandar feedback, você pode comentar lá no Ludopedia, onde a gente publica esse episódio, ou através do e-mail jogatinabg@gmail.com, certo? Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem do conteúdo desse episódio de hoje. Aproveite então para comentar a respeito da nossa discussão que a gente teve hoje aqui, dos jogos que estão prometidos para 2016, lançamentos aqui no Brasil. Bem, então é isso, então continue com a nossa jogatina. Ah, Você vai gravar comentários depois, né? É. Fala que eu recomendei pro cara que perguntou de Heroclix pra ele nem correr atrás. Tá, beleza. Que aqui no Brasil é muito triste. Ele vai... Ué, é caro pra ele cacete, vai... cara. Meu Deus. É caro pra cacete, a Devir tem a... Acho que é a pior... Acho que é a pior... Assim, pior tipo de distribuição, localização que eles já fizeram na história. Pra tudo na vida deles, eles têm isso aqui no Brasil. É. É impressionante. É impressionante. É horrível. É horrível. Então, galerinha, hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, um tema muito esperado, um tema aguardado e um tema que nos faz sonhar, assim como eu falei na entrada. É um tema que não tem como você descrever senão com esperança e sonho mesmo. A gente vai falar sobre os próximos lançamentos aqui em território nacional, jogos que muitas vezes eram aguardados pela gente que finalmente se concretizaram e foram anunciados para sair pra gente ainda esse ano. E é bom ressalvar porque alguns foram anunciados e, por exemplo... Mas sem data definida. Exatamente, e outros foram anunciados anteriormente, anos, tipo, por exemplo, 2014, 2015, e estão até hoje esperando ser lançados. Então por isso que você pode criar uma esperança, mas você coloca só aquele pezinho, só pra ver se a água tá morna, tá? Não vai falando assim, vou gastar dinheiro tudo. Por isso, inclusive, que eu falei I have a dream, porque sabe-se Deus quando sai essas bodegas, né? O que a gente pode mais ter no mercado, mais ter esperança, né? São os jogos, pelo menos, mesmo com o atraso da Galápagos, né? Que ela, pelo menos, ela traz. O que ela anuncia, a maioria deles... É isso, é verdade. Às vezes ela costuma... atrasa um pouco, mas ela sempre atualiza o status e traz mesmo. É isso que eu ia falar. É, pelo menos você consegue acompanhar o status de uma maneira bem razoável. Assim, com uma precisão até que boa perto de outras devis da vida, assim, que a gente nunca sabe. Sacanagem. É verdade. Isso já vale lembrar, né, porque desde o ano passado começou a ter um boom de novas editoras no Brasil. Apareceu o Redbox, apareceu o Retropunk, que já também é um pouquinho mais antiga, Pensamento Coletivo, tem muitas outras aí que apareceram. A Conclave mesmo voltou com tudo, né, que ela é só uma editora de, acho que de livros e tal, assim, e agora começou a aparecer no mercado com mais opções aí, você deixou de ter só Galápagos como uma referência e apareceu mais essas editoras. Isso é bom para o consumidor, isso é bom para o mercado, isso aquece mais as vendas e a procura e novas pessoas entrando no hobby, né? É interessante que você comentou aí algumas editoras que elas também, assim, vieram no meio que no movimento de, sei lá, disruptura de alguns quase cartéis que existiam aí, assim, sem claramente usar o termo na sua concepção original, mas que era, por exemplo, você falou aí da Pensamento Coletivo, você falou da New Order, que vieram muito, muito fortes, principalmente a New Order, para quem acompanha o cenário de RPG, dos livros de RPG, né? Sim. Que chegavam pelo Brasil praticamente só pela Devir mesmo, que tinha as grandes marcas, o próprio D&D, né? Ela trouxe aí o Shadowrun numa época, trouxe o Pathfinder mais recentemente, mas a New Order veio e por meio de alguns financiamentos coletivos, principalmente algumas pré-vendas que eles fazem, né? O sistema de pré-venda com unidades, a própria Pensamento Coletivo trazendo aí alguns sistemas de RPG, alguns livros de conteúdo de RPG pra melhorar esse mercado, que era um mercado brasileiro muito carente ainda, e agora eles estão se aventurando também no board game que tá crescendo e que, né, assim, tudo bem, a gente tem uma pluralidade de empresas que distribuem sim board game aqui maior do que a de RPG, mas ainda assim não é tantas quanto poderiam, elas ainda ficam limitadas, porque assim, existem muitos jogos, e uma empresa, por maior que seja, ela não vai conseguir trazer tudo, e nem vale a pena pra ela, porque tem toda uma questão mercadológica de valores, e de tempo, de distribuição, que assim, realmente você tem que ter várias empresas, pra cada uma poder pegar. Então assim, a gente vai falar de aqui jogos que, por exemplo, são jogos conhecidíssimos, jogos muito relevantes, muito bem conceituados, que poderiam muito bem ser alvo dessas grandes empresas, mas que elas, por um motivo estrutural e aí de escolha estratégica, não pegaram, e outras empresas, talvez novas e menores, vão pegar, e isso é ótimo pra gente, tá aqui. Ah, com certeza, e muitas vezes, mais até do que a gente pensa, olhando assim, alguns desses jogos que eles deixam de dar atenção, são extremamente divertidos, eles simplesmente não têm, não tiveram uma verba pra uma arte conceitual chamativa, né? Alguma coisa do gênero, igual a gente já comentou até uma vez anterior, que alguns jogos eles não têm esse poderio, infelizmente, pra construção, então termina ficando um jogo não chamativo, mas é um jogo maravilhoso. E também, querendo ou não, algumas editoras têm um estilo, né, de jogos que trazem. Por exemplo, é claro que dá pra ver que, por exemplo, a Galápagos gosta de trazer muitos jogos que têm expansões, assim, a maioria deles, assim, você pode ver que os jogos sempre têm alguma forma de você sempre incrementar cada vez mais. Ela gosta de pegar jogos de tabuleiro que vem com DLC, né? É, exatamente. Jogos de tabuleiro com DLC. Porque é o que mais, é o que você mais vê. Por exemplo, vai vir o Smash Up, que eles pretendem trazer as expansões. É, tem o Zombicide, que tem milhares de itens que você pode comprar. O próprio Summoner Wars, né? Sim. O jogo em que ele, a graça, ou ele realmente brilha mais com a medida que você vai comprando todas as facções e pacotes de reforços e esse tipo de coisa. É assim, e vale a pena que a gente tem uma lista aqui que foi feita através da comunidade lá no Ludopedia, pra gente acompanhar o que a gente vai comentar hoje. Tem bastante jogos assim que são de produção nacional, de editoriação nacional. Por exemplo, os jogos tais como os jogos da Giganor, que tem da Ace Studios, tem muitos outros jogos aqui que são de produção nacional, que estão entrando no mercado junto com gigantes, né? Digamos assim. Então dá pra ver bastante coisas assim. Então, para a nossa listinha, a gente separou alguns jogos pra gente argumentar qual é o nosso interesse sobre eles, né, Xan? Isso aí, a gente fez uma listagem baseada em todos aqueles que estão previstos ainda pra sair esse ano e escolhemos os mais interessantes. A gente, obviamente, vai ter um ou outro que vamos coincidir, então a gente optou por cada um botar 4 e independente de outros quererem também aquele jogo pra ter mais jogo pra falar, né? E é triste botar somente 4 em vista de jogos aqui. Escolher 4 é uma tarefa complicada. Sim. E a gente até deixa pra participar nos comentários, falando sobre os outros jogos, né? Porque tem muito jogo ali que eu tenho assim, tá na minha wishlist, eu quero muito mais. Dá pra começar, assim, com alguma sugestão. Excel, vamos lá, então. Oi. Excel, qual que é a sua primeira recomendação? Cara, o meu primeiro é um que eu já tô esperando há um tempo horroroso. não que saia no Brasil, mas agora que vai sair, com certeza eu vou comprar edição em português, né? Mas é um que eu já estava querendo comprar e por motivos esparsos eu terminei evitando e procurando outros, até porque meu grupo de jogatina aqui onde eu moro ainda estava em fase de construção, agora ele já está mais consolidado, já começa a valer a pena. E é o Arcadia Quest, cara. Arcade, olha aí. Mais um sucesso estrondoso do Kickstarter, né? Tá com o Mini or Not também, com miniaturas maravilhosas. Exatamente. Ah, detalhe, né? Produção nacional. Esse é criado por brasileiros, né? Exatamente. O Arcadia Quest, pra quem não conhece, ele é um RPGzão de mesa, cara. Você tem as suas miniaturas, cada jogador ele vai personificar uma guilda com 3 heróis. Ele vai escolher 3 miniaturas pra usar de herói e ele vai ter que cumprir as missões de um determinado mapa, tal qual Zombicide, por assim dizer. Você tem o objetivo do mapa, o Arcadia Quest também tem. A diferença básica é que o Arcadia Quest, ele já vem com um sistema de campanha, permitindo que você não só faça as missões individualizadas, mas todas elas seguidas em modo campanha mesmo, você evoluindo gradativamente, né? Os heróis que você vai controlar, basicamente só tem diferença de aparência, as skills e as armas você vai conquistar durante o jogo, jogando com eles, e cara, é fantástico, é um jogo extremamente bem trabalhado, ele é muito bonito. O que eu assisti até hoje de gameplay parece muito divertido, essa questão de você controlar a guilda, não controlar um personagem, só controlar vários, e você poder jogar cooperativamente com as outras guildas, ou contra as outras guildas, caso você queira. Então, assim, é um jogo que desde a primeira vez que eu botei os olhos nele, tem me chamado muita atenção. Ele tem um toquezinho de Chrome Master, assim, não tem? Um quesinho tem, na estrutura de miniatura. As miniaturas dele SD. Tudo bem que elas não são... Elas não vêm pintadas, né? Mas elas são tão bem trabalhadas que nesse quesito e a própria questão da movimentação e ataque lembra bastante o Crossmaster. Lembrando que Crossmaster, o ruim dele é que ele é caro, que você tem que ficar comprando as coisinhas. Colecionável, né? Mas é o jogo com as miniaturas mais bonitas que eu vi na minha vida, cara. É muito bonito mesmo. E assim, se você tiver o dom de pintar, o jogo ainda fica mais incrementado, né? Sim. E é legal... Você gosta de estar brincada com isso. Cara, eu pintei alguns do My Semis e, cara, dá trabalho, mas o resultado final fica muito da hora. Fica muito legal. É. Mas é engraçado porque esse mês ainda, a Galápagos tirou a foto desse jogo com outros jogos, falando, olha o que tá vindo por aí. E talvez, a gente não sabe, a gravação até hoje, no dia 18 de abril, não sabe se a Galápagos já talvez anunciou a data dele, mas por enquanto não temos nada oficializado ainda. Tem previsão, a previsão oficial de hoje é segunda quinzena de abril. Olha, então. Na data da gravação, a previsão da Galápagos é segunda quinzena de abril. Sim, claro, tá no hype, cara. A gente sabe que essas previsões podem mudar e tudo mais, tem N questões de importação, né, alfândega e tal, mas é um chute próximo aí, eles não costumam errar muito, muito não. Uhum. Cabeça, você, o que você gostaria de trazer aí? Vamos ver a minha primeira escolha. É difícil, né? Uma de quatro, né? A minha primeira vai ser aquele que eu tô mais interessado há mais tempo, vamos colocar assim, que é o Boss Monster, The Dungeon Building Card Game, que está vindo até nós pela Redbox. Olha aí. Somos dois, porque eu também tô louco por esse jogo, principalmente pelo visual. Eu já quase comprei ele umas duas vezes, assim, de tipo, ver um leilão de algum lugar, ou ver um, sei lá, no Mercado Livre, eu acho que eu vou pegar, e aí acabou, acabou passando. Somos dois até porque o jogo é barato. Ele não é um jogo caro, né? Porque ele realmente, salvo engano, eles são só cartas. Ele é full nesse sentido. É uma caixa pequena, são 150 cartas, né? Assim, ainda assim, é um número ok, é uma caixa pequena. Então, todas essas questões de, às vezes, frete, peso, ajuda pra quem, né, pra quem importou, quer importar. Sim, e uma vez que eu fui no Curitiba Lúdica, aqui um evento que teve aqui em Curitiba, tinha duas caixinhas assim, cara. E as caixinhas são muito bonitinhas, cara. Muito bonitas. Elas parecem caixa de jogo antigo, né? De jogo de NES. Ele tem, na verdade, assim, toda a estética dele, e é uma das coisas que me atrai, acho que acredito que atrai todos nós que temos aí essa veia nos videogames, né? É uma coisa nostálgica, gamer. Exatamente, essa coisa de tudo ser meio 8, 16 bits, ter toda essa identidade visual clássica dos jogos antigos, das caixas, e hoje pra quem gosta, né? Hoje que você tem aí esses jogos em low poly, né? Que hoje são in, né? Você ter toda essa temática também. É muito legal, toda a estética dele é super legal. Ele tá sendo trazido pela Redbox, que é de novamente uma empresa que ela se consolidou, vamos colocar assim, por RPG. Ela tem o Old Dragon, que é um sistema de RPG brasileiro também, aí bem, bem conceituado pra quem gosta aí desse old school, né? E ela anunciou de uma tacada só quatro jogos, quatro bons jogos, até a minha opinião. Lançaram aquele. Ela lançou no final do ano passado aquele Dragon's Inn, né? Que é um jogo de carta, parece que dá pra jogar até de 12 pessoas com dois conjuntos e tal. Olha que da hora. E ela anunciou esse Boss Monster, o que é, assim, qual é a temática do jogo? Basicamente, cada jogador, ele vai tomar o papel de um chefe de uma dungeon, né, um boss. E o seu objetivo é, por meio de gerenciamento de cartas, que vão representar aí monstros, vão representar armadilhas, vão representar dificuldades, você tem que matar os heróis e coletar a alma deles. E aí, cada herói tem um número de alma, ou seja, ele dá uma maior pontuação, cada conjunto de carta tem um custo, então ele tem toda essa questão de... Ele é um jogo competitivo, tem aí uma mecânica, até onde eu peguei aí, de uma espécie de um card draft com placement, né? De você escolher a hora de colocar pra fazer aí a sua dungeon, que vai ser mais ou menos perigosa pros heróis. Pelo que eu sei também, é um jogo... Ele costuma ser rápido, ele é um jogo rápido, um jogo fácil de pegar. Apesar de, pra quem... um dos problemas aí pra quem queria importar é que ele tem uma pequena dependência do inglês. Ele tem ainda, assim, apesar de tudo, ele tem sim uma necessidade do inglês, né? E o bom é que ele também tá próximo de sair. Eu vi numa entrevista da Redbox que eles estão planejando trazer pra junho o jogo, porque ele já tá em fase final de diagramação e ele vai ser todo, acho que, impresso aqui no Brasil, pelo que eu entendi. Então, Exatamente. E eles já falaram que é bem provável que venha a expansão, né? Acho que tem duas ou três expansões, tem o Boss Monster 2, algumas coisas a mais. E assim... Já nos deixa todos felizes, né? Sim. Sempre. Porque é triste quando não vem a expansão, né? Inclusive saiu 2015, as duas, acho que o Boss Monster 2 e uma das expansões é de 2015, então assim... É bem recente. E eu realmente quero muito o jogo, assim, eu nem sei se ele vai ser tão legal assim, mas eu tenho muito hype desse jogo por algum motivo. Cara, não, é que ele pegou o pescoço, tipo, tem alguns jogos também que peguei nesse sentido e pegou hype, assim. Então, eu realmente quero pegar e eu acho que, assim, talvez seja uma boa escolha aí já adiantando, talvez assim, porque ele provavelmente vai ser um jogo barato. Eu imagino que ele não vai ser muito caro, né? Então, às vezes, ele é um bom filler, assim, um bom jogo barato pra você apresentar pra alguém, pra você ter na sua mesa, pra um evento, uma coisa mais rápida, assim, sabe? Uma coisa mais tranquila. Eu acho que ele pode ser uma boa chance. Se você tem interesse nesse tipo de jogo, ou na temática até da questão do videogame, eu acho interessante ficar de olho. Às vezes atrai até a gente que tem muito preconceito pra board game e que tá muito vinculado ao videogame, né? Aham, com certeza. Então, é ótimo, olha aí, uma boa alternativa. Bom, eu vou trazer um jogo aqui também, que eu tava bem interessado nele, e foi anunciado, mas vai ser publicado aqui pela Funbox, que é um jogo que... Funbox é amor. Sim, quem me conhece, eu sou muito fã de jogos de civilização em geral, e... Que isso? Que isso? Que isso, né? Eu sou um defensor disso. A hora que sair o RPG de mesa, de civilizações, o Zobzeta vai comprar também. Só ele vai comprar, ele vai jogar sozinho e feliz, cara. Exatamente. E normalmente os jogos de civilização teriam um esquema de ser um pouco demorados. E eu peguei um jogo aqui que é uma alternativa rápida disso, que é o Imperial Settlers. Ele é um jogo... Ele é um card game onde você tem controla uma das quatro civilizações que tem no jogo. Romanos, bárbaros, egípcios e japoneses. E você vai gerando construções que vão te dando diferentes habilidades, diferentes poderes, e você vai ao longo do jogo tentando vencer por pontos de vitória, seguindo aquela temática famosa de 4X, né? Tipo, 4X. 4X que você pode ganhar por diferentes maneiras. Ou seja, melhor que pornô. É isso, né? Exatamente, olha só. E é legal assim porque você tem que ficar gerenciando as suas cartas na sua mão, você vai ter que gerenciar trabalhadores, então tem que a alocação de trabalhadores, né, work placement. É legal porque tem a temática de civilização, pra mim o que é mais interessante, que eu gosto, que eu abordo nesse jogo, é porque ele tem um... Nesse jogo ele tem uma pegada um pouco mais cômica, né, até o desenho dele é um pouco mais cômico, as cartinhas são meio fofinhas assim, mas é legal porque tem poderes variados de uma civilização pra outra. Então é uma coisa que me atrai bastante, jogos com poderes variados que você pode ganhar de diferentes maneiras. Então, na minha lista está Imperial Settlers. Vocês chegaram a ver a respeito dele ou nem? Eu vi muito por cima, e aí eu tenho algumas perguntas pra você que vamos ver se você consegue me ajudar. Esse tipo de jogo, aqui no Brasil, a gente não tem tantos. É, tá começando agora. Engano. Tá começando agora. Eles costumam ser mais, você acha, mais caros? Tipo, dos mais caros? Ou eles estão mais naquela faixa intermediária? Pelo que você vê, tipo, de preço lá fora, a base de preço lá fora, mais ou menos, você acha que ele vai ser de que faixa? Porque, assim, esse tipo de jogo, ele é difícil pra quem não tá mais no meio, né? Certo. É, eles não são tão... Tirando, assim, por exemplo, Civilization, que é a versão de videogame, aí você tem essa relação, ele não é tão, talvez, o público geral não chega tão rápido nele. Ele é um pouco mais opressor nesse sentido. É o que eu, e o às que vezes eu falei, o né? preço talvez seja um problema. Sim, é o que eu falei. É, ele não é só um jogo de carta, ele tem uns tilezinhos assim, de um boardzinho assim. Mas o problema é que muita gente tem a versão aos jogos longos. E jogos de civilização em geral tem isso, né? E por isso que talvez ele seja uma boa alternativa. Mas em questão de valor, lá fora, ele varia entre 45 a 50 dólares. Pode ser que venha um pouquinho caro aqui. Então vem o preço de um Abyss, de um Seven Wonders. Então vem esse valor. Eu acho ainda ok. Menos que isso, não deve vir, a menos que tenha uma baixa muito drástica no dólar e nas taxas de importação. É. Mas assim, se ele vier talvez no do Abyss, eu já considero que é o valor intermediário de board game, assim. Eu considero o valor alto, que é tipo, esses com miniatura, né? Tipo, o Zombicide, o Blood Rage, que saiu agora, o próprio Arcadia Quest, que deve ser na faixa do Zombicide. Forbidden Stars, Twilight Imperium. Esses intermediários, que são aí entre os 200 e pouco, né? Até assim, 250, nessa faixa. Isso. E aí você tem os mais baixos, que seria talvez aí o Munchkin da vida, esses de até talvez 100 ou 90 e pouco, né? Normalmente divido nessa faixa. É, eu coloco então. É por aí mesmo. Como médio mesmo. Então, eu tô bem no hype, eu vi coisas interessantes. O Excel não gosta, mas tem como jogar de uma pessoa só, então eu acho divertido também. Cara, não é que eu não gosto, é que eu acho muito Forever Alone você comprar um board game e você jogar sozinho. Sim. O Zombicide eu poderia jogar sozinho tranquilamente, poderia. Mas eu não faço isso, cara. Sim, sim. Não, é que eu jogo às vezes pra conhecer o jogo, entendeu? Por exemplo, eu vou jogar com uma pessoa, mas é interessante eu estar, tipo, testando. Para de ser sozinho, pessoa, cara, né? Você tem amigos. We'll be right back. Bom, Excel, qual que é o seu próximo jogo? Cara, o meu próximo jogo é um jogo que eu botei ele nessa lista justamente por achar ele totalmente inovador no que ele é, né? Na verdade, se eu não me engano, já teve uma leva dele vendendo e agora tá previsto mais uma, se eu não entendi errado. É o Iomi. Ele é um jogo de 2011 e ele é um jogo de dois jogadores. Ele tem uma média de tempo de duração de 30 minutos e a pira dele é que ele é um card game de luta. Cada um vai escolher um personagem de um jogo, como se fosse um jogo de luta, estilão Street Fighter, e as suas cartas são os golpes que você vai dar, uma esquiva, um chute, um soco, uma magia, e essas cartas você consegue combar uma com a outra fazendo os hit combos. Você vai fazer os seus ataques, depois o adversário vai fazer os dele e assim por diante. De acordo com os combos que você vai acertando, os golpes que você vai acertando, você consegue marcar uma determinada pontuação e acabar com os pontos de vida do seu adversário. Aqui na descrição que ele tem, é um jogo que tem uma mecânica bem parecida com papel, pedra, papel, tesoura, né? Isso, pra esquiva, ataque e eu esqueci o outro. Se eu não me engano, já teve uma leva dele pra vender sim, e agora seria uma nova leva ou foi uma pré-venda, eu não lembro agora ao certo, porque faz um tempo que eu tinha visto e infelizmente pela eu não consegui, né? Eu acho. Isso. Infelizmente eu não consegui confirmar certinho quanto tempo faz isso e se agora era só uma nova leva, mas ele tá previsto pra retornar à venda e eu tô querendo experimentar esse jogo, justamente por ser um estilo de jogo completamente distinto do que a gente está acostumado a ver. A gente não tem nenhum jogo comparativo, pelo menos hoje no mercado, de luta um contra o outro em que você está controlando um personagem e o cara e as cartas são meramente ataques, né? Então eu fiquei bem interessado nele para experimentar esse jogo e queria trazer para vocês justamente por ser diferente. Ótimo, acho você. Eu acho que é interessante quando a gente consegue ser apresentado, receber algo que tem aí uma, né, um sistema diferente, né, um sistema de regras que a gente não tá acostumado, porque eu acho que a gente às vezes acaba vendo tanta coisa meio parecida, né, e aí é legal ver, assim, tipo, uma proposta diferente que às vezes ela pode encaixar pra uma situação. Você fala assim, ai, todos os jogos que eu tenho não são legais para dois jogadores, sei lá, precisaria de pelo menos três ou quatro, e aí você tem um jogo de dois jogadores, e aí, ótimo. Exatamente, às vezes e o legal assim. E o legal, assim, também é que, cara, pelo menos é uma coisa que eu vejo muito, nós que jogamos bastante, a gente termina sempre tentando procurar uma coisa diferenciada. Porque, tudo bem, a gente tem dois ou três jogos que pra gente são jogos maravilhosos e sempre que a gente vê um jogo naquele estilo, a gente já vai direto atrás ou compra mais coisas pra aquele jogo, fica comprando DLC eternamente, né? Mas jogos que você olha assim e fala, putz, cara, até hoje eu não vi um desse no mercado, eles chamam a atenção de uma maneira absurda, né? Sim, isso é verdade. Por exemplo, o Zabuzeta, você falou que a civilização ele compra. Nem sabe por quê, mas ele compra, entendeu? O jogo pode ser uma bosta, mas ele vai comprar. Claro. Exato. E é uma coisa que é interessante, porque normalmente jogos em dois jogadores, eles costumam ser... É difícil card game em dois jogadores, né? Tipo, normalmente se não for o TCG que você enfrenta um ou outro, mas ele parece ser um jogo interessante e rápido, né? Ele tem cara de ser um ele bom feedback. Bem rapidinho. E eu acredito que 30 minutos seja uma estimativa, assim, bem negativa sobre o jogo, porque... Depende possivelmente, de rounds, né? Possivelmente você consiga acabar o jogo até antes, dependendo do que veio pra ti, né? Cabeça, você, qual que é o seu próximo? Ai, meu Deus. O meu próximo vai ser, a gente já falou aqui bastante de empresas de RPG, falamos de livros de RPG, vamos falar de board games de livros de RPG. Caraca. Que é, ou seja, vamos falar de Shadowrun Crossfire. Sim. Assim como o futuro é confuso de Shadowrun. Exato, cara. Vamos começar. O Shadowrun Crossfire, ele é uma adaptação para board game do sistema de RPG, que é um sistema que vai falar de cyberpunk, mas ele faz uma pequena mistura com o medieval, né? Porque então você tem orcs, você tem elfos, mas num cenário futurista cyberpunk. Faz tempo que o Shadowrun, o RPG, não é lançado, por aqui as edições mais novas, mas a New Order, que é uma empresa que tá trazendo vários livros de RPG, decidiu trazer esse, acho que vai ser o primeiro board game que ela vai lançar. Ele tá até em pré-venda nesse momento. No momento da gravação, ele está em pré-venda ainda. Ele é basicamente o quê? Ele é um jogo cooperativo, daqueles cooperativos difíceis, né? Que ele realmente você costuma perder. E ele tem uma mecânica de deck building. Que basicamente, até onde eu vi, ele funciona da seguinte forma. Cada jogador vai assumir um dos como se fosse das classes do jogo. Então, você tem, sei lá, o samurai urbano, você tem o mago, você tem o decker, que é o cara do computadorzinho no braço. E cada um deles tem um conjunto prévio de cartas, uma habilidade, pontos de vida, que é diferente de cada um deles. O jogo, ele é baseado em algumas missões que o jogo já traz pra você. Então, você tem um livro com algumas missões. Essas missões, elas não necessariamente elas se pedem na repetição. Ele não é, por exemplo, ele não é padronizado. Então toda vez que eu for jogar, ele vai ser igual, porque cada missão, ela vai colocar uma condição. Essa condição, normalmente ele vai falar assim: ah, você vai ter que vencer, por exemplo, nessa missão, por conta disso, você vai ter que vencer três, agora não lembro se eles chamam de obstáculos ou desafios, eu não lembro como veio. E o que são? Esses obstáculos e desafios são retirados aleatoriamente de um deck, e eles têm algumas condições pra serem resolvidas. Então, aquele deck, ele é de uma forma aleatória. Então, por mais que você jogue a mesma missão, você pode pegar problemas diferentes que tem que ser resolvidos de forma diferente, e isso vai pedir que a equipe se organize e se ajude de uma forma diferente. Então, apesar de você ter missões pré-definidas, ele não é repetitivo nesse ponto. O jogo, então, se baseia com cada, pelo menos a missão que eu vi, cada jogador ia receber um problema, e você tem que tentar resolver esse problema sem ser morto. Pra isso, você tem uma mistura de utilizar cartas do seu deck que você já começa, e usar cartas pra ajudar o seu amigo, e depois que você junta dinheiro, você compra cartas do mercado negro, e elas vão pro seu deck. Toda vez que seu deck acaba, você reembaralha. Então você vai aumentando o seu deck com as habilidades e os equipamentos que você vai comprando, e eles têm poderes especiais e tudo isso. Então ele, pelo que eu vi, ele é um jogo bem interessante, assim. Ele, pra quem gosta dessa temática, ele tem personagens variados, ele tem habilidades variadas, então por mais que você jogou as missões, você pode mudar de personagem, você pode cair com missões diferentes. Então, por mais que ele tenha um sistema aí de missões, que vem uma espécie de um livro, ele tem uma rejogabilidade bem alta, assim. Sim, interessante. E é legal porque ele, por ser um sistema de RPG adaptado para board game, conforme você vai fazendo as campanhas, ele tem uma fichinha que você pode melhorar os seus personagens, anotar algumas coisas ali de uma campanha pra outra, né, se você passa elas. Uhum. Isso também é legal. Muita gente fala, eu não vou arriscar isso aqui, mas muita gente que declarou sobre o jogo, assim, falou sobre o jogo, disse que é muito difícil você conquistar tal pra você colocar nessa ficha. Inclusive tem essa, você consegue achar essas próprias fichas em A4, se você quiser imprimir e tal, na internet. Então, assim, ele é bem interessante nesse ponto. Eu acho que uma vez a gente tava conversando, não lembro agora, acho que foi até em off, acho que o Excel tava comentando que, faz tempo que né, a pegada do RPG não desce. Às vezes você precisa disso, às vezes você quer aquela temática, mas você não tem o tempo, não tem todas aquelas condições de mestre, dos props, dos livros, ou às vezes até tempo, saco mesmo. Exatamente. E aí, falou o perfeito. Board game pode suprir isso de uma forma, eu acho, bem, bem razoável e bem mais, assim, né, newbie friendly do que o próprio RPG de livro. Exato, eu até sugiro aqui pra vocês o Pathfinder. Tipo, sim, eu joguei nesse domingo aqui, passado, né? Cara, ele funciona muito bem pra quem quer o RPG e tá com saco cheio e vai jogar o RPG, sabe? Vou trazer um jogo aqui, que é um jogo que eu já joguei e tá sendo previsto pra... Esse primeiro semestre pela Funbox, novamente, mais um jogo pela Funbox, que é o Terra Mística. Ah! Esse jogo é fantástico, é o jogo da polêmica, na verdade. Por quê? Pelo que eu vi, ele é o ame ou odeie. Se você joga Terra Mística, você tem que falar que ele é o melhor jogo. E você tem que falar que as pessoas que não gostam de Terra Mística não entenderam Terra Mística. Elas são burras para o Terra Mística. Ao ponto que se você for do hipster, você não pode gostar de Terra Mística, entendeu? Porque ele é muito travado, muito longo, muito complexo, e eu sou cool demais, entendeu? Pra gostar desse tipo de jogo. Então, pelo que eu vi, você tem um pouco dessa polarização em relação à Terra Mística. Eu tenho, cara. E Terra Mística é fantástico, cara. Tipo, meu amigo, ele fala assim, cara, esse jogo é muito fantástico. Eu falei, cara, aproveita que você tá nos Estados Unidos e traz ele. E a gente foi jogar, cara. Primeiro que é um jogo que, digamos assim, não traz nada de inovador, assim, digamos. Mas ele traz o melhor de muitas mecânicas. Então, você controla diversas raças, peças. Isso é legal, já curto bastante esse sentido. Ele não é demorado. O Cabeça falou, da galera que não gosta de jogos demorados. Porque não é demorado. Pra você, o não demorado é 3 horas. É, não. O problema é que o seu padrão é de jogos de civilização, né? O seu padrão é jogos de 10, 12 horas. Você não demorado é 3 horas de jogo. Não, mas ó, a média dele é, cara, e funciona bem. É de 1h40 a 2 horas. Não é demorado. Aí, não é demorado 2 horas de jogo, sabe? Ele é médio. Ele é médio, cara. Demorado é acima de 3 horas, na minha opinião. É que ele é um jogo também denso, né? Sim, denso, mas ele não é difícil, porque ele lembra um pouco a questão do Race for the Galaxy, que tem muita iconografia. Só que a iconografia do Race for the Galaxy você demora um pouco pra pegar. E do Terra Mística, ele é muito intuitivo. Tem a mãozinha, no começo do turno você vai receber. Tem uma setinha, você vai fazer naquele sentido. Então, ele tem diversas maneiras de ganhar, você vai construindo. Ele é um jogo que você tem que expandir sua civilização, sua raça ali, conforme você vai jogando tabuleiro. E qual que é legal? Você pode ficar num canto e você expandir sozinho, aí você tem espaço pra caramba. Só que existe uma mecânica no jogo que quando um jogador constrói do seu lado, você pode comemorar, que é uma mecânica de comemoração que fala, que é você poder fazer um efeito por conta daquela ação de construir do jogador. Então, necessariamente não é bom você se afastar da galera, mas é bom você ter tá pertinho, mas você tem que tomar cuidado, porque também você vai ter aquela briga de terraformagem do terreno que você quer, né? É, ele segue ao longo de 6 rodadas, seis ou 8 rodadas, não lembro exatamente, mas por isso que ele é fechado. Ele tem rodadas definidas. Você faz a rodada, é aquela coisa que muitos jogos de ação, de civilização tem assim, que você faz uma ação, passa. Aí depois volta pra outra vez, você faz uma ação e passa. Então, você vai podendo fazendo as ações, aí quem passar, é legal que quem passa tem bônus, tem umas cartinhas lá que você pode pegar efeito pra próxima rodada. E, cara, é muito legal. Então, por isso que eu acho legal, eu acho interessante ter esse jogo no mercado nacional, até pelo conceito dele. Eu acho muito interessante de ter isso. E ele tem expansão, não tem? Tem. A expansão eu ainda não joguei, que é a expansão que adiciona 2 tipos de terrenos, ou não sei se são terrenos, mas adiciona uma raça draconiana e uma outra raça também, que são umas 4 raças que tem lá. Porque quando você vai jogar, por exemplo, você pega as raças que estão no deserto. Aí de um lado tem os nômades e do outro lado tem os gigantes, digamos assim. Gigantes é montanha, mas vamos supor que seja isso aí. Então, você pode escolher um lado. Então, um lado é mais noob-friendly e o outro lado é mais hardcore. Então, você pode falar, opa, vou jogar do lado hardcore dessa vez. E é legal desse jogo, porque assim, você joga, quando você termina, você quer jogar outro, porque é um jogo que muita gente prefere jogar de um aspecto A e de um aspecto B. O aspecto A que muita gente gosta é de especializar naquela raça. De um aspecto B é de você jogar mais raças possíveis, entendeu? De você ter mais. Cara, mas tipos. Isso aí é pior que é uma coisa que vem em todos os jogos, basicamente, que você tem características muito esparsas, né? Em opção de jogo. Porque você vê isso também em Game of Thrones, você vê isso no Forbidden Stars. Sim. Mas é porque... O Twilight tem diferença? Tem diferença. Mas a questão... É questão que a diferença, ela tá implementada diretamente com a mecânica. Tipo, a mecânica mesmo em si tem a questão da diferença das raças. Por exemplo, o deslocamento de umas pessoas é de um lado pra outro. Então, tipo, tem essas questões, assim, que você vai jogando e vai se especializando com as suas raças que você vai jogando. Então, pra mim, é muito hype pra esse jogo e um dia eu pretendo ter também. Só aí, então, claro. Alguns dados que eu acabei de pesquisar. Pra quem tava esperando o Terra Mística e não pegou pré-venda, que foi feito em sistema de pré-venda, a previsão agora é lançamento dele em maio. Ele tava previsto pra março. Sim. Teve um atraso, agora a previsão é pra maio. Pro Sim. segundo semestre vai estar prevista a expansão, que também funcionará no sistema de pré-venda. E é legal porque teve esse atraso da expansão e muita gente que pagou, né, pela pré-venda. Eles tiveram um lance lá que a Funbox deu um crédito pra eles gastar na loja e tal. Ah, toma aí, desculpa pelo vacilo. R$125 o fancard. R$125, olha aí. Porra. Pra você ver, é bastante, né? É que assim, não é legal, mas assim, a Funbox teve uns problemas de atraso com alguns jogos, né? Pra quem comprou... Mas não é só ela, não, acho, cara, que era aquele Neurochima. Ah, não! Sim. É, claro, mas assim, ela também. E aí muita gente começou meio que a cobrar, né? Muita gente criticou quando ela lançou a pré-venda do Terra Mística. Muita gente falou, vocês são bobos de comprar, vocês são bobos de fazer pré-venda, não sei o quê. E assim, aparentemente, por mais que todo mundo, outras empresas, assim como ela, tiveram seu atraso, ela assim, falou, olha, realmente tivemos atrasos. De novo, aconteceu, fora do nosso previsão, mas a gente vai recompensar vocês com, pô, um vale-compra de R$125 é uma excelente... Jogos. Sim. É o... Assim, é uma excelente ajuda. Então, a galera, você pode ver que ninguém tá mais reclamando. É, porque será, né? Exatamente, Excel. Qual que é o seu próximo jogo aí? Meu último jogo é um jogo que eu achei curioso pra falar o mínimo. Não é o terceiro? É, então é o meu penúltimo, eu contei errado. penúltimo jogo é um jogo que eu achei, no mínimo, interessante. Mais uma vez, optando por escolher um jogo com temática diferentaça. Nossa. E esse jogo é o CV. CV. Currículum Vitae. Exatamente. Alguns recentemente. Currículum Vitae. Esse mesmo. É isso mesmo? Sério? É esse mesmo. Uou, essa eu não esperava. Que virada de jogo. Agora aí. Por que você não esperava? Eu achei que era outra coisa, sei lá. Esse é o famoso jogo da vida, né? É tipo, é o jogo do desemprego. É basicamente isso. No jogo você vai estabelecer metas pra você, como currículo, e você vai jogar. É uma dinâmica de dados, tipo Yahtzee. Conhece Yahtzee? Só de nome. Sei por cima, tá, não joguei, mas... É um jogo com dados numéricos de 6 lados normais, e você joga pelas combinações. Cada combinação de dados na rolagem te proporciona uma pontuação, e assim você vai ganhando, tá? Uhum. No Currículum Vitae, como é que funciona? Você, nos dados, tem símbolos, e você vai rolar pela simbologia. Você vai tentar achar símbolos iguais, e através desses símbolos, você vai comprar novas cartas com habilidade, idiomas que você fala, empregos que teve, contatos, e assim você vai montar o seu currículo vitae. Olha, interessante. Só. O pessoal fala que ele é uma alternativa pra substituir outro jogo, só que eu não sei qual que é agora. Alguém falou assim, tipo... Cara, eu tô tentando lembrar nesse minuto. Jogo da vida, não foi esse? Não. Eu falei brincando de jogo da vida, mas... Ah, tá. Ele substitui um jogo recente que tem essa questão. É um jogo que, pela temática em si, não pela jogabilidade ou mecânica, me chamou a atenção. E eu tô curioso pra jogar ele pra ver se é divertido, cara. Porque, pelo menos, me parece muito divertido. Parece um bom jogo. Cabeça, próximo jogo aí. Ah, o meu próximo jogo, ele não é um jogo trazido da gringa. Trazido, olha. Né? Não é um jogo traduzido, não é um jogo importado, mas ele é um jogo que ainda está aí, quer dizer, já alcançou a meta, mas ainda está brigando para ser lançado no Brasil, que é o Os Reinos de Drunagor. Olha que aí. Que é um jogo nacional. Né, que está nesse momento ainda pelo Kikante, acho que hoje deve ter o quê? Uns 30 dias ainda pra ele terminar a campanha dele de arrecadação. Ele já bateu, ele tinha uma meta de 50 mil, ele já bateu 80 mil, e ainda com metas a serem batidas. E aí eu vou agora tentar explicar pra vocês o que ele é, e eu espero que quando a gente fala dos jogos gringos, a gente sabe que o criador, ele dificilmente vai escutar, então ele não vai ficar bravo com a gente. Talvez, pode ser que o criador escute o jogo, eu posso estar falando algum tipo de besteira, tá? Corrija nos comentários, corrija nos comentários, exatamente. Porque eu também, obviamente, não tenho jogo, nunca joguei, eu só vi vídeos de alguns gameplays e explicações, então posso estar cometendo alguns erros. O jogo, ele se baseia naquelas peças, nos tiles de formato... Eles são, eu nunca lembro o nome, os que tem hexagonal, seis lados octogonal, hexagonal, seis lados hexagonal. Que eles vão se completando e podem se expandir. Aonde, então, o tabuleiro, ele é montado inicialmente de forma aleatória, e cada um desses pequenos tiles, eles têm recursos. Esses recursos, eles são basicamente minerados ou adquiridos por... quatro facções que estão... Eu já ia falar que você ia falar por dados, eu ia falar, tá bom, para de Catan aí. Serão capturados por quatro reinos, né? Quatro facções, que são os humanos, os elfos, os anões e os orcs. Cada facção tem habilidades específicas, construções específicas que pode fazer, porque o jogo, ele é... Além, ele tem um sistema de combate com rolagem de dados, mas ele também, a grande mecânica, a mais forte, é do manejamento de recursos, né? E algumas questões de colocar algumas unidades, né? De work placement de alguma forma. Porque você tem que pegar esses recursos, utilizar ele para construir e melhorar alguns pontos do seu reino, e aí melhorar às vezes no combate, ou melhorar em quantas ações você pode fazer. Tem várias coisas que você pode melhorar. E ele tem uma coisa que o Excel adora, que são as miniaturas, né? Ó, sempre, ele é um... Ele é um jogo que vai ter miniaturas, desde dos heróis até os monstros, todos eles monstros meio assim, né? Então você tem, tem coisa meio mitologia grega, então você tem medusas, minotauros, golems, além dos próprios comandantes, né? E o jogo já vai sair com uma expansão também, já tá no financiamento uma expansão. O que eu vi do jogo, eu achei ele muito legal. Eu vi assim, eu vi um gameplay dele numa versão já funcional, e ele mistura todas essas mecânicas, tem combate com rolagem rolagem de dados pra colocar um pouco de aleatoriedade, tem a questão de movimento a casa, tudo isso, a questão de as unidades, né, os próprios reinos são diferentes, interessantes entre si, então eu gostei muito, eu acho que ele tem um potencial muito grande. A única coisa que eu não gostei da versão que eu vi pra versão final, e aí é uma questão puramente estética, é que na versão que eles estavam mostrando, as miniaturas, elas eram miniaturas em chapadas em acrílico, sabe? Sim. Só uma coisa assim, meio só silhueta, e eu gosto muito dessa estética, eu acho muito estiloso. E eles resolveram depois... Né? É, exatamente. E assim, e era né, um acrílico transparente colorido, e eles depois decidiram trocar por miniaturas mesmo, mais na pegada, por exemplo, do Zombicide, assim, tem, lembra... Claro, a maioria das pessoas gosta desse tipo de miniatura, ainda mais se elas, eu acredito que elas vão ter a possibilidade de serem pintadas e tal, mas eu gostava muito da estética dessa coisa mais, sabe, mais limpa e assim, bem menos detalhada, de ser só a silhueta em acrílico. Eu pretendo apoiar ainda, não apoiei por questões financeiras, pretendo apoiar até o fim. E eu acho que, assim, tem um potencial muito grande pra ser, pra quem gosta desse tipo de jogo. Eu acho que ele pode funcionar muito bem, assim, a temática me interessa. Até agora o que foi mostrado me interessou. O jogo parece funcionar, parece estar bem equilibrado. O design dele parece ser muito, muito bom. Então, assim, me interessou. E aí eu acho que vale a pena a gente sempre falar quando o material nacional é chamativo, né? E tem potencial de ser algo, não necessariamente genial, inovador, mas algo que tem, sim, o seu grau de inovação, traz um conceito de diferente e tá tão bem trabalhado como eu vi esse. Então, assim, eu acho que vale a pena, se você tá ouvindo, talvez dar uma olhadinha. A previsão de entrega aí pra quem financiar tá sendo no final de janeiro de 2017. É um pouco longe, eu sei, às vezes esses lançamentos que a gente tá falando são ainda muitos pro primeiro semestre ainda desse ano, mas a gente sabe que é um jogo que ainda vai passar por produção e tudo mais. Eu acho, parece ser uma meta de tempo bem aceitável. Interessante. Que é um jogo polêmico, que muita gente olha aquela capa, não entende, pensa como um livro. Que é o Twilight Struggle. Esse tem muito capa de livro. Muito capa de livro. Cara, é capa de livro de história, assim. Fala assim, ah, olha que historinha. Tipo, se ele tivesse escrito Tom Clancy's, sabe, Twilight Struggle, ele ia vender muito. Exato, cara. Cara, ele pra mim tem cheiro de jogo que não tinha muito dinheiro pra investir no visual. Sim. É, então. Sabe o que ele me lembra de visual agora? Aquele... Como que é o nome? Ai, Hair and the Tortoise? Não, o jogo de videogame, que é você do espião que tem que ficar indo dos dois lados. É... Ah, eu sei qual que é. Ele é indie. Counter Spy. Counter Spy, ele tem um pouco... Assim, pela arte da capa, claro, não sei ainda internamente, mas assim, ele tem um pouco dessa... Ele me parece ter um pouco dessa estética, sabe? Uma coisa meio assim. Ele funciona muito bem, se caso fosse adaptado, né? Mas é legal porque é um jogo que... Ele segue uma temática histórica, né? Ele segue em meados ali de 1945, onde os jogadores, um que controla a superpotência americana e outro superpotência soviética, eles vão fazendo ações simultâneas, baseadas em fatos históricos, ao longo do período da Guerra Fria, né? Porque a temática dele é baseada em Terra Fria. Terra Fria, pô. Boa, né? Terra Fria. Em Terra Fria, tipo, tá muito... Caraca. Claro. É a Rússia, né, gente? Que é o quê? É a Sibéria. E assim, eu li bem pouco sobre ele, mas eu fiquei mega interessado por ser uma temática. É uma coisa bem. É uma coisa que atualmente muitos jogadores de board game não seguem, né? De jogos que você usam cartas em locais específicos e você vai resolvendo aquelas situações a partir de combates dirigidos pelas suas cartas, entendeu? Que é uma coisa que a gente vê normalmente, movimenta aqui, usa uma ação. Ou jogo de carta que não tem uma temática com um tabuleiro. Então, é um tabuleiro que representa o planeta Terra, diversos locais, todos os locais, assim, todos os continentes, onde você vai jogando cartas que são temáticas com situações históricas. É porque ele lembra um jogo que eu não joguei, mas eu li um pouco sobre, que é o Roma versus Cartagena. Não sei se vocês chegaram a jogar esse disso. Não, esse não. Não, não cheguei a jogar. Então, ele é um jogo que, digamos assim, é mais fácil de entender ele, baseado que é um jogo de campanha com cartas. É um jogo de wargaming, sabe? Wargaming da IGMT, aquela empresa que muita gente fala sobre jogos de wargaming. Então, por isso que eu fiquei muito no hype desse jogo. E foi prometido pela Devir, mas há muito tempo atrás, 2014, e até hoje ainda não tem nada previsto. Eu já vi comentários do Luquito lá do Meeplemanics falando que ele tava trabalhando na tradução e tal. Falando que agora vai. É, agora vai. Deu uma esperancinha, deu aquela aquecidinha no coração. Então tô esperando o Twilight Struggle. Esse é o último aí. Meu último jogo de hoje, agora de verdade é o último. Um jogo que, na verdade, não é um jogo, é uma expansão. Que eu já tava esperando e já havia comentado sobre ela antes. Pra um jogo que eu redescobri recentemente, tirando ele do armário e gostando mais uma vez de jogar. Que é a expansão do Smash Up, o Awesome Level 9000. Vegeta! Que foi lançado em 2013. Oi? Vegeta! Vegeta! É. Olha bem! Fica aí pra quem pegou a referência, é. Peço desculpa. Pra quem não pegou, peço desculpa. Pelo vacilinho. Ó, né? É. Essa expansão, ela traz 4 novas facções pro jogo, né? É, quem não ouviu, não conhece Smash Up, ou não ouviu a gente falando de Smash Up, assiste o nosso podcast... Qual, Zabuzão? Assiste, não sei, mas escuta o podcast sobre card game, eu acho. Ou sobre filler. Sobre filler, que eu falei de Smash Up. Boa. E se não for nenhum dos dois, você ouve todos os outros que também vão estar bem divertidos, tá? Uhum. Se você quiser, vou fazer só uma recomendação que acho que a gente fez na outra vez, mas novamente, se você ouviu, não entendeu como funciona, tem o pessoal daquele de Quem é a Vez, do Overcast, uhum. Eles têm um vídeo muito bom. A estrutura do Tabletop, do Will Wheaton, em português, eu acho uma excelente forma de você ver o jogo do Smash Up e ver como ele funciona. Então, vamos lá. Essa expansão traz, como eu falei, 4 novas raças e 8 novas bases, né? As raças ou facções são Killer Plants, que são plantas inspiradas no Plants vs Zombies, tá? Boa. É bem bacana. Ghosts, que são fantasmas, o que vem na caixa, a capa, é uma menininha fantasma, o que me traz sérios arrepios. Steampunks. Porra, da hora, da hora. E daí tudo voltado pro mundo steampunk, obviamente. E a última, que é a melhor facção de todas, e com certeza eu jogaria com ela todas as vezes do mundo, a menos que ela seja horrível, que é a expansão Cavalaria dos Ursos, que é inspirado nos nossos amigos russos. Sim. Bebos de vodka pulando em cima de urso. Claro, por que não, né? Por que não? Aqui no Paraná a gente se locomove assim, se vocês não. Exatamente, a Rússia brasileira. Ó, aqui no site da Galápagos, ele tá falando que esses são 2 expansões, não é? Em uma só. Ele fala de 8 facções. Não, 4. Não, então, mas no site da Galápagos tá 8. Além dessas que você falou, tem os viajantes de tempos, macacos, ciborgues, metamorfose e super espiões. Então eles juntaram outra expansão junto com essa, pra fechar as 8. Então, só repetindo, pelo site, pelo como tá no site da Galápagos, steampunk, fantasmas, cavalaria ursina, viajantes do tempo, plantas assassinas, macacos ciborgues, metamorfose e super espiões. Então, juntaram 2. Essa expansão que eu tava falando em específico, como originalmente vendida, a Awesome Level 9000 vinha originalmente só com aquelas 4. Provavelmente a Galápagos, ela juntou 2 expansões pra fazer essa. O que pra mim parece muito justo, porque fica mais prático você ter uma caixa esperar, só com todos os... Não tem que ficar esperando. Exatamente, não tem que esperar. Até me incentiva mais a comprar. E você acha que ela traz uma rejogabilidade muito grande pro jogo? Porque ele já é aleatório. Originalmente, ele já tem as 4 expansões, cada uma com características bem distintas, né? Com essas outras novas 8, você tem mais 8 dinâmicas completamente distintas das 8 originais. Então, cara, você tem probabilidades absurdas de jogabilidade juntando as facções, né? Então fica bem interessante mesmo pra querer jogar. Sim, quanto mais seja jogabilidade, melhor, né? Porque daí você bota mais na mesa e por aí vai. E assim, por mais que esteja previsto 2 a 4 jogadores, eu entendo que seria um tanto quanto complexo, mas eu sou louco o suficiente pra pegar as 16 facções e jogar em 8 caras. Fácil, ia ser muito louco. Deve ser caótico. No mínimo. Mas apenas. Deve ser, mas deve valer a pena, deve valer a pena. Yes. Cabeça, cabeça, você, o que você quer falar sobre seu jogo, último joguinho? Eu quero falar sobre algo que eu não sei o significado, que é Alhambra. Como que eu não traduz sei exatamente isso? Como traduzir? Alhambra, se eu não, correndo o risco de errar, é uma espécie de cidadela. Ah, ele foi vencedor do Spiel des Jahres ali. Exatamente. Foi um jogo que não é novo. Foi um dos primeiros vídeos do Will Beaton, por sinal. Que é excelente. É um excelente vídeo. Eu recomendo todos que vejam, independente de gostarem do jogo ou não. Ele é um jogo que não é um jogo novo. Ele é um jogo de 2003. Oh. Com um cara de 1812. Exatamente. Exatamente. E ele basicamente tem uma mecânica de compra e administração de cartas pra você comprar peças, componentes, né? Que seriam, assim, as pecinhas da sua cidade e alocar elas perto do seu centro da melhor maneira possível. Então você tem diversos níveis e tipos de construções com valores diferenciados e você tem que ir comprando eles pra tentar ganhar fazendo pontos que vão desde certas combinações até o muro mais longo. Tem algumas, até os conjuntos e pontos que elas têm. E eu acho que, assim, um ponto bom do jogo é, ele, pelo menos assim, ele é bem simples de explicar. Quando você, tipo, olha, você compra uma carta, essa carta tem um valor, esse valor você compra parada. Compra parada, pega outro do saquinho. Tem, entendeu? Aí tem compra, se você fizer a compra no valor exato, você tem um bônus e tal. E ele tem uma questão que é muito difícil você prever o resultado final. Então, assim, ele dificilmente vai ser aquele jogo que chega um ponto todo, tá bom, o cara já ganhou, por que a gente tá aqui ainda jogando? Porque ele ainda tem algumas pontuações fora, você ainda pode conseguir virar o jogo de uma forma legal, e ele tem, claro, toda essa estratégia dessa pegada mais euro que a gente gosta aqui, né? E eu gosto da estética dele de 1920, como o Excel bem levantou. Eu acho que é uma excelente aquisição, eu acho que é um jogo considerado aí clássico. Um dos Eurogames mais aclamados, por sinal. Sim, eu acho que todos aí... O pessoal pode até, às vezes, reclamar que a gente fala pouco sobre Eurogame, né? Então... Somos a Ameritrashers. Você tá achando que a gente fala sobre pouco Eurogame? Então comenta lá nos comentários se faz o nome, cara. Pede. Aí a gente vota no impeachment do Zabuzeta. Dependendo, a gente faz a culpa não é minha. Por mais Eurogames, eu voto sim. Sim, exatamente. É isso aí. Ele é um jogo aí que, como o Eurogame, ele tem uma duração média. Então, acredito que aí de 1 a 2 horas, dependendo de se você tá jogando com quantos jogadores e quanto eles demoram e tal. Exatamente. Dependendo se o cara joga com o manual do lado e faz uma hora pra cada... Putz, é foda. Exatamente. Ele vai de 2 a 6, então ele tem essa flexibilização do número de jogadores que eu sempre acho algo muito válido. Então, assim, uma das coisas que eu mais, assim, eu gosto... Sabe uma coisa que eu fico puto? Fala. A maioria dos jogos, tipo, você chegou em 6, você para. Se você tem 7 amigos, foda-se que você tem 7 amigos. Você só pode jogar em 6. Então, sempre que um jogo vai te dando mais possibilidade de número de jogadores, eu acho isso sempre um mérito. Eu acho que nunca é um demérito. A gente fala, mas mesmo eu fui jogar... No DLC? Quando o DLC vem pra colocar mais, né? Aí o meu coração vai dividir. Tipo a Capcom. você vai jogar só com um jogador só. Você tem que comprar DLC pra jogar de 2. Aí o meu coração fica dividido, mas, por exemplo, tem gente que reclama, às vezes, porque jogo tal, eu fui jogar com 16 pessoas e ele ficou meio extenso. Porque mas assim, é melhor ter a possibilidade do que não ter. Por exemplo, uma coisa que a gente falou aqui na última vez que eu participei, no caso, foi porque o Race for the Galaxy é um excelente jogo, mas ele só dá até 4, que é um número meio complicado, né? Uhum. Então, assim, ele é um jogo de 2 a 6 eu acho que é a melhor média, porque assim, tudo bem, realmente, às vezes, por exemplo... 6 é uma média boa mesmo. É uma média boa, por exemplo, a última vez a gente teve que eu fui com o meu grupo eu fui na Fanbox, fazendo aí uma mini propaganda. Éramos em 9. E aí, tipo, tem 3 jogos que dá pra jogar de 9 pessoas, sabe? Então, eu acho sempre válido. 6 é um bom número. E eu recomendo, pelo menos, novamente, você dê uma olhada. Se você se interessou, veja o vídeo do Will Wheaton, que é muito bom. Mesmo que você não goste, vai ser um bom entretenimento. É isso. Alhambra. É o tipo de jogo que eu consigo imaginar os Albus jogando horas, sabia? Sim. Tentando montar muros. Porque ele vai conseguir transformar aquilo numa civilização, é. Claro. Meu objetivo é a conquista. Sempre, a conquista. Meu último último jogo aqui pra encerrar essa lista, eu falei antes aqui em off, mas eu vou falar sobre ele, que é Elder Sign. Ah. Eu achei que você ia falar sobre uma outra expansão de Civilization qualquer. Não. Não, eu o quase sinal falei do velho. Não, mas olha só, o sinal do velho ali começa... É aposentadoria, né? O sinal do velho. Exatamente. Ele vai ser finalmente publicado esse ano pela Galápagos. E é um jogo, assim, que ele passa no universo de Lovecraft. É uma coisa interessante, porque eu joguei finalmente o Elder Shore. Oh. Eu gostei muito desse jogo. Ele é muito legal. Cara, eu ainda tô querendo jogar. Cara, é excelente. Excelente. Mas a gente perdeu quando eu joguei, porque todo mundo pegou personagem, batia, ninguém tinha porra de conhecimento nenhum, ficava rodando um dado no conhecimento. E aí, obviamente, isso é legal porque... É divertido, isso dá loucura. Sim. Só que a diferença entre o Elder Sign e o Elder Shore é que os personagens não rolam dados, né? Você tem... você vai pegando alguns itens na entrada de um museu onde ocorre a situação do jogo, né? Que você vai verificar por que cultistas, por caralhos de cultistas estão dentro desse museu tentando invocar colossais antigos, né? Os grandes antigos aí. E você vai seguindo com vários personagens. Aí alguns personagens têm uma outra habilidade... Mas a questão dos dados é diferente do Elder Horror, porque o Elder Horror é um D6, você joga lá e resolve o resultado. Nesse jogo não, são dados customizados, são dados da cor verde, amarelo e vermelho, e você tem que conseguir resultados específicos. Aí as faces dos dados são diferentes pra cada cor, e você, por exemplo, essa missão pede, essa situação que você tá vivenciando ali, pede que você encontre pistas, que é a lupinha. Aí você tem que rolar dado lá que você consiga número X de lupinhas. Então você tem que tentar rolar. Só que você vai, tipo, você pode rerolar descontando dados no jogo até você conseguir o resultado. Ou não, né? Porque aí você sofre a consequência e por aí vai. Você vai tomando dano físico ou dano mental, porque os jogos dessa temática, eles seguem essa questão de... Sim. Ou de você de ter uma, digamos, a sua constituição, tanto física quanto mental. Mental, né? Então, porque as criaturas, né? Do Lovecraft, elas, sim, costumam ser tão assustadoras que a mente humana não é capaz de entendê-las e sobreviver a elas. Sua complexidade. Exatamente. Sim. Então, você pode ficar louco tentando... Às vezes, no próprio aí, você tem que, às vezes, rolar. O rolar sanidade vai fazer uma brincadeira aí pra quem joga RPG, pra ver se você não vai ficar louco vendo aquela criatura. E aí, o Elder Sign é a versão mais simplificada, vamos colocar assim, né? Ela não tem... Não é um setup tão grande, porque o setup do horror é gigante. Assim, é muito grande. O mapa é muito grande, é muita carta, é muito baralho, muito token. Então, isso é... Às vezes, a pessoa não tem muito espaço... Ou, né, a pessoa tem problemas com isso. E ele também, ele cabe 8 jogadores, né? Uhum. Que é um número, novamente, é bom. E é uma coisa interessante dele, que é um jogo de uma caixinha média, né? Digamos, um pouquinho maior do que esse mashup e um pouquinho menor do que as caixas tradicionais. E eu acredito que ele vai seguir na faixa ali de uns R$170, o preço ali do King of Tokyo. Isso foi o que eu paguei importado, quando o dólar era um valor aceitável. Baixo. Né? Mas foi esse valor que eu paguei. Ele vale, porque, assim, ainda assim, ele tem muita coisa dentro. Ele tem, tipo, uns props, tem um relógio, que é um prop bem legal que você vai acertando, porque o jogo, ele tem a contagem de turno dele, no caso do Elder Sign, é em horas, né? Então, cada jogador avança o número X e toda vez que o relógio bate meia-noite, algo acontece. Então, é uma contagem... Ele tem toda essa estética bem legal. Why not 4:20, né? É, why not? 4:20, todo mundo fica loucão. Todo mundo fica... né? Começa a ver um monte de Cthulhu ali. Recomendo não jogar o jogo sobre efeitos de psicotrópicos, nenhum deles, nunca. E nem se for dormir sozinho à noite? Exatamente. Eu, infelizmente, não consegui colocar o meu na mesa, é uma pequena frustração minha, mas já joguei. E ele é excelente, assim, pra quem gosta da temática, gosta dessa mecânica, tem da rolagem de dados, um pouco de sorte, mas essa sorte você vai tentar, bom, eu preciso de uma rolagem difícil, então eu vou tentar buscar um equipamento, eu vou tentar fazer isso, buscar uma magia, usar esse personagem. Então, toda essa brincadeira funciona muito bem, e eu recomendo pra quem não tem aí a opção de comprar o Horror ou tanto o Eldritch quanto o Arkham, né? Sim. Que são muito maiores, muito complexos, a partida é demorada. O próprio nível de complexidade, assim, tipo, de menor pra maior é Eldritch Sign, Eldritch Horror e Arkham Horror. Isso. Inclusive em tamanho e tempo de setup. Também. O setup do Arkham é o tempo da partida do Eldritch Horror, mais ou menos. Sim. Não, porque são jogos gigantes. E é legal pra quem quer, às vezes, conhecer um jogo, ver como funciona. Tem no Android, no iOS, você pode jogar. No Steam também tem a versão dele. E é bem divertido. Eu testei por essas versões, fiquei mega interessado. E assim, agora que foi anunciado, eu vou ficar de olho aí pra ver se sobra uma grana. Vou pegar ele quando for anunciado pela Galápagos. E torcer pra eles trazerem a expansão, porque tem uma expansão também. Uma ou duas expansões sim. Agora. É, acho que tem expansão. Uma eu sei que tem também. A gente fica por aqui em mais uma edição do Jogatina BG Podcast, falando sobre os jogos que serão lançados, foram anunciados, previstos para esse ano de 2016. A gente falou de alguns deles. Vocês querem deixar algumas menções honrosas aí? Cara, eu queria deixar algumas menções honrosas sim. Eu queria deixar uma menção honrosa para Good Cop, Bad Cop, que sim. É um joguinho de carta e blefe que me pareceu bem interessante, em que você vai controlar um policial bom e mau e você tem que descobrir o que seus outros jogadores são, se eles são teus parceiros ou não e tal, através de investigação. Parece bem divertidinho. Queria deixar uma menção honrosa também pra Tokaido, cara, que é um jogo muito famoso fora, dizem que é muito divertido e que tem miniaturas muito bonitas, apesar de você só ter elas pra representar os players. Ele também tem uma estética bem diferente de que a gente tá acostumado de ver em board. Sim, game, né? uma estética bem artística, por sinal, é bem bonita. Exatamente. Cabeça, algumas menções? Eu acho que a minha menção vai pro Zombicide, que, né? A gente falou já. A segunda edição desse podcast, aquele de sempre. É Zombicide, é medieval, a gente gosta dessa merda. E tá muito bom, muito bom. Esse jogo tá é isso, da hora. Zabuzeta, você tem menções? Menções honrosas vão pra alguns jogos, Merchants e Marauder, que é Marauders, no caso, que vai ser pela Conclave. Eu não gosto tanto do jogo, joguei algumas vezes, só me fudi nesse jogo, mas é um jogo divertido, que você gosta dessa temática de pirataria, você pode seguir uma forma, uma build mais PVP, enquanto você pode seguir uma build também de comércio e tentar ganhar por outras maneiras. E você vai explorando, e é legal porque ele é um jogo bem temático, você vai situações de história, das marinhas tentando te atacar, te caçar e tal. Outra menção honrosa vai pra The Castles of Burgundy, que é um jogo que a Grow vai trazer também. Muita gente fala muito bem dele, que tem alguns temas de alocação de dados, então eu achei interessantíssimo também. Eu gosto bastante dessa alocações de dados, é uma coisa que você raramente vê, mas muitos jogos... Dice Placement, deve ser em inglês. Dice Placement, exatamente. Exatamente. E tem mais duas aqui, que é Drillet, que é o jogo que tá sendo em financiamento, que é de autoria nacional, da Papaya Games. Cooperativa legal, que você tá com uma trupe de gnomos dentro de uma escavadeira, que tá sendo tentando escavar o máximo assim pra ganhar o máximo de tesouro, que tá sendo atacado por goblins, que tenta ferrar várias partes dessa. Tô ligado, qual que é isso? Sim, é muito legal, cara. E por fim, um que eu tive a versão anterior, que é o Through the Ages, que é um jogo de civilização, of course, claro que não. Que ele vai. A Devir prometeu trazer esse jogo. E essa A New Story of Civilization é uma repaginada no jogo, porque ele tinha uma questão de visual que muita gente virava, torcia o nariz, e algumas mudanças de mecânica também que o Vlada, que é o autor do jogo, falou que trouxe. Ele foi publicado no ano passado na gringa, então esse ano pode ser que apareça aqui no Brasil pela Devir. E tomara. E é isso. Alguns joguinhos, tem milhares de jogos, gente. A gente tá com uma lista aqui que tem quase 100 jogos aqui. É claro que alguns já estão marcados como lançados, tais como Abyss. Sim. O Blood Rage, Deterrence 2x62, e por aí vai. Bom, gente, é isso. A gente fica por aqui em mais uma edição. Agradeço novamente meus amiguinhos, Cabeça e Excel, pela paciência. Estamos aqui para isso, para fazer você gastar mais o seu dinheiro, que você provavelmente mal tem devido à nossa situação econômica, social e política. Exatamente. Aproveitou pra datar ainda mais o podcast, né? Totalmente. É isso que eu quero. Essa é a meta. Até porque esse é um podcast tipo lançamentos. A pessoa do futuro, tipo jogo, o cara vai escutar a gente recomendar um jogo que, sei lá, às vezes já até esgotou. E aí, tipo, ok. Já esgotou e cancelaram e não vão mais trazer de volta. Exatamente. Ou ele nunca nem saiu. A empresa, né, a Devir cancelou. Cancelou. Não vai sair mais. Ó, que louco. Deixa eu só aproveitar também. Eu fiz uma pesquisa através do Google Docs. Tá linkado aqui abaixo pra vocês comentarem a respeito do tamanho dos podcasts e muito mais sobre os assuntos e por aí vai. Coloque a periodicidade diária, que a gente quer ver os abusos editar podcasts todos os dias da vida dele. Bom, então é isso, gente. A gente fica por aqui. Nos vemos no próximo turno. Level. Não sei. Eu quase falei level. Level. Droga.